sensação, soluçando sem solução, uma coisa qualquer que eu quis, sem ligar pra carinho meu, só ficando sem dar do seu, gostei de ver. Machucou-me até sem querer. Gostei de ver. Machucou-me até sem querer. E mesmo sem chorar, tropeçando no seu olhar, terminando pra começar, de que vale um amor assim? Desafina só por prazer. Machucou-me até sem querer. Moça, eu sei que na vida de qualquer um todo amor mais completo que o próprio amor cai do céu qualquer dia em algum lugar. E eu saio na rua procurar. Machucou-me até sem querer. Sem chorar, tropeçando no seu olhar, terminando pra começar, de que vale o amor assim? Desafina só por prazer, yeah. E me ensina a querer sofrer. Gostei de ver. Machucou-me até sem querer. Moça, eu sei que na vida de qualquer um todo amor mais completo que o próprio amor cai do céu qualquer dia em algum lugar. Eu saio na rua procurar quem é. Se é você, então vem. Eu até gostei, mas gostei de uma coisa só. Gostei de ver. Machucou-me até sem querer. Gostei de ver. Machucou-me até sem querer.